sucesso! Arte M Divulgações. O Morão de São Paulo. Faz o sucesso do Caio Costa, é, velho! Essa é nossa! Te esperei aqui sentado na rua, largado, pra você voltar pra mim. Eu fiquei desesperado, chorei apaixonado. Parceiro!